Só os loucos pra sacar que o rap não é moda. Um, dois. É um, dois pros corre. Tô aqui, a bruta é um, dois, três, eu te falei, bem respeitei. Aqui quem viu se abalou, não tem pra ninguém. Gostei, firmou no som, Joe, alemão. Arrepiou, só os loucos, Itapê, vitringou de novo. Do Santa Rita ao Jardim Paulista, com o AB1. Isso é comum, atravessou, explode, boom. Do arranha-céu tá cruel, gosto amargo do fel. Saca só, passei perreio, vi veneno, tô de pé. Assim que é, não posso fraquejar, não vou parar. Não, jamais. Direto o tisco rola na quadrada, firmes. Eu vejo várias barcas enquadrar. Tá de mim, Deus é mais, fora jaz. Vai, Weba, função, é IHK. Satisfação de firmar no som. O rap chapa, sangue bom, ele é o som. Curta com um louco, mas não dê vacilo, irmão. Siga nessa ideia quando o assunto for favela. Siga seu caminho, mas siga sem dar guela. Chapa, sangue bom, rap é o som. Curta com um louco, mas não dê vacilo, irmão. Siga nessa ideia quando o assunto for favela. Siga seu caminho, mas siga sem dar guela. Chega mais aí e se envolve, mas sem um revolve, isso não resolve. Ideia firme que não se dissolve. Vai, se envolve, o barato tá louco, a gente tá mais louco ainda. Pra ficar chapada não precisa da cocaína. Vai, aperta o cinto que o avião vai decolar. Contagem regressiva para os loucos viajar. Chega mais o da fumaça, sem arruaça. É rap na bagaça, não tem quem disfarça. Eu aprendi desde pequena que a ideia aqui não empena. É tipo Ayrton Senna roubando a cena. Tem que ser guerreiro e por aí não deixa falha. No mundo que vivemos não gostamos de canalha. Inspirado na favela e na manhã que incentivou. Assim eu vou que vou, salve pra quem ficou. R.A.P. chinelando o Brasilzão. Em busca da salvação sou eu mesmo alemão. É tipo assim daquele jeito, levo o rap no peito. Os polícia eu sou suspeito, também quero o respeito. Eu sei dos meus direitos, canalice eu não aceito. Pra festa fica boa, tem que ser sem preconceito. O esquema é esse aqui, se quiser ficar de boa, tô levando um som aqui de novo. A força vem de longe, você nem imagina. Quem olha aqui por nós é o homem lá de cima. Sou do rap daí. Deus está comigo e ele olha por mim. Eu já decidi. Tô bem louco, não com a base. O som caiu da hora, eu vou colar na humildade. Eu sei o que eu faço, chego no sapato. Pra subir no palco não preciso tá mamado. Copa criticado pelos de lado a lado. Vários anos de bagagem, não foi fácil, foi suado. O rap me mostrou que Zé Povinho aqui é mato, mas são fraco. São mais meus aliados que dão força pro barato. Fotografou, rap chegou, dominou. Louco apoiou, respeitou, gritou oh. Me emocionou, me arrepiou. Firmou, publicou, representou. Graças a Deus de lá pra cá vi várias fitas. Vi quem é amigo e quem não é desbaratina. Frase já avisa. Corre pra lá. Sem catiça do porão pro Santa Rita, de São Roque pro Capão, DJ Bão. Não importa a distância, e sim a união, consideração. Pro mundão, enxame em ação. Não é de hoje, é de vários, buscando a solução. Vários que eu digo, as tapas na cara que levei, não revidei, virei. E se me revoltei pelo otário que critica, julga. Vai, olha no espelho, cuida, filho de cuida, escuta. Até mina representa mó rolê, de Caieiras pra cá. Sem blefar, pra cantar, revolucionar, educar. A mente do zoião que critica, vai, refrão, explica. Ueba, firme. O rap chapa, sangue bom, ele é o som. Curta com um louco, mas não dê vacilo, irmão. Siga nessa ideia quando o assunto for favela. Siga seu caminho, mas siga sem dar guela. Chapa, sangue bom, rap é o som. Curta com os loucos, mas não dê vacilo, irmão. Siga nessa ideia quando o assunto for favela. Siga seu caminho, mas siga sem dar guela.